pai e a mãe, aí, sem palavras. Quem corre pelo certo, aí, sem palavras. O respeito está de pé, sem palavras, sem palavras, sem palavras. Os amigos de verdade, aí, sem palavras. A humildade prevalece, aí, sem palavras. E nesse corre tamo junto, aí, sem palavras, sem palavras, sem palavras. Aí, irmão, eu vou chegar, não vou me ausentar. Dos amigos de verdade, aí, sem palavras. Quando eu precisei dos irmãos que são de lei, o apoio eu sempre tive, eu sei, sempre errei. Amigo de verdade que não perde a humildade, que não rola falsidade, que nunca diz que é tá. Obrigado, valeu chegado, os loucos já estão preparados para mandar o recado. Ego, nós cê tá ligado, doidão. Satisfação no penorte com os irmãos, com os moleques do fundão, que não vão passar batido, não. Não tem perigo porque o gueto está unido, é nós que é envolvido. É só na paz, é só tranquilo, sem palavras. Valeu aí chegado, sem palavras. Denak é uma arma, segura a rajada de palavras. No corre louco com os parceiros eu percebi que o penorte é muito forte, é só os grupos se unir pra mostrar que na quebrada tem talento de alta qualidade. Então curti o nosso som feito na humildade. O corre eu sei que é pesado, mas não falta garra. E pros amigos verdadeiros, sem palavras. Quem respeita o pai e a mãe, aí, sem palavras. Quem corre pelo certo, aí, sem palavras. O respeito está de pé, sem palavras, sem palavras, sem palavras. Os amigos de verdade, aí, sem palavras. A humildade prevalece, aí, sem palavras. E nesse corre tamo junto, aí, sem palavras, sem palavras, sem palavras. Quanto tempo não vejo, saudade bate no peito. Ideias fortes surgem, eu me lembro e me ligo. E aqueles loucos se tão bem como iam. É sempre assim, né? Uma hora tá junto, pois é. Deixa abaixo esses fatos, não relaxe, nem me encaixe. Corta meu barato, mudei de assunto, ó. É pra você ver que nós aqui tem conteúdo. Amizade sincera acima de tudo. Se tamo junto, tamo junto. Não espalha, não separa, não tem farsa. Penalti os loucos, é só na raça. Confiança, esperança, é Deus e não mataça. Cola com nós na praça, de tarde rola uma pelada. Vem cá, deixa eu falar aqui. Respeito é a chave, abre as portas da humildade. Consequentemente, o homem inteligente. Boa de verdade, Denak de autoria. Simplicidade à parte, o amor é um sentimento forte que me abala. Pros moleque do penalti, correria sem palavras. Me admira, enquanto tem talento, um bom futuro já tô vendo, tem que ser assim. Correr atrás na humilde até o fim. Fortes guerreiros, cada um tem dentro de si. Pra quem respeita o pai e a mãe, aí, sem palavras. Quem corre pelo certo, aí, sem palavras. O respeito está de pé, sem palavras, sem palavras, sem palavras. Os amigos de verdade, aí, sem palavras. A humildade prevalece, aí, sem palavras. E nesse corre tamo junto, aí, sem palavras, sem palavras, sem palavras. Tamo aqui pra agradecer, manter respeito e proceder de quem sempre vê que nosso esforço não dá ibope pra TV. Mas sim, mais um reforço pro time do Penorte. Nosso filme é dublado e sem corte. Cada cena sem efeitos, cada timbre é o mais perfeito. Considero qualquer parceiro como se fosse o primeiro. Meu termo não muda, merece respeito. Acima de tudo, humildade tá escrito no meu roteiro. Vivendo sem limite, nós não é como as dinamite. Que quando menos espera, explode e queima o filme. Tô firme diante disso, tranquilo. O resto não é amigo do Flávio, do Glaucio, do Kiko, que sempre tô junto curtindo o rap e o vinho. Sem palavras, sem falhas, sem falsidade, porque não é minha cara. Aplausos, abraços e flores aos que tem caráter e que nunca venham a decepcionar-me. É de autoria, dentro do nido, Denak. Pra quem respeita o pai e a mãe, aí, sem palavras. Quem corre pelo certo, aí, sem palavras. O respeito está de pé, sem palavras, sem palavras, sem palavras. Os amigos de verdade, aí, sem palavras. A humildade prevalece, aí, sem palavras. E nesse corre tamo junto, aí, sem palavras, sem palavras, sem palavras. Pra quem respeita o pai e a mãe, aí, sem palavras. Quem corre pelo certo, aí, sem palavras. O respeito está de pé, sem palavras, sem palavras, sem palavras.